Na noite desta sexta-feira, enquanto muitos comemoravam a vitória da seleção brasileira, outros choravam uma tragédia. 21 horas e 40 minutos e uma equipe da Polícia Militar presenciou um acidente na Avenida das Cataratas. Foram os policiais que acionaram o Corpo de Bombeiros para o atendimento de urgência a uma vítima de acidente de trânsito na Avenida das Cataratas, esquina com Rua Manêncio Martins. Segundo informações, três veículos haviam envolvido-se em um acidente. Na verdade, o que aconteceu foi que um Corsa Sedan com placas AHR-1807 de Foz do Iguaçu, que era conduzido por José Ivo Duarte, trafegava em altíssima velocidade pela Avenida das Cataratas em direção ao centro da cidade. Seu condutor perdeu o controle da direção, subiu na calçada, colidiu contra árvores e em seguida chocou-se contra dois automóveis que estavam estacionados. De imediato foi acionado o apoio médico do SIAT, mas nada pôde ser feito. Os dois veículos atingidos são um Hyundai i10 de cor branca com placas do Paraguai e a Dodge Ram de cor preta que estava estacionada. Danos de média monta nesta e destruição total do i10. Com o impacto, Corsa e seu condutor foram projetados contra a parede de um estabelecimento comercial. José Ivo teve morte instantânea. O jovem de 20 anos ainda portava a permissão para dirigir. Segundo o que foi informado pela família, ele estava com o automóvel apenas 2 meses. O plantão de acidentes da Polícia Militar do 14º BPM esteve no local para o registro da ocorrência. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal também fizeram seu trabalho. Com a chegada da perita criminal, o procedimento foi concluído e o corpo removido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Para a sorte de todos os presentes, a família só conseguiu chegar ao local da tragédia após a remoção do corpo, que estava bastante machucado. Segundo o que nossa equipe apurou, José Ivo teria ido abastecer em um posto na Avenida das Cataratas, já na saída em direção ao Parque Nacional do Iguaçu. Ao tentar passar o cartão para o pagamento do abastecimento, um problema na máquina impediu a conclusão da transação. Ele deixou então um telefone celular penhorado como garantia e que voltaria mais tarde. Tomou ele a decisão então de ir a um caixa eletrônico sacar o valor para pagar a conta. Enquanto fazia esse deslocamento até um caixa 24 horas, a poucos metros do local onde ele morreu, o acidente foi registrado. A tragédia agora é mais um exemplo de velocidade e consumo de bebida alcoólica provocando tragédias. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.